Até onde vai as nossas ambições? Até onde vale a pena o crime sustentar nossa família? Até onde vale a pena? Arriscar nossas vidas? Entregar nossa alma a Satanás? Buscava saída, parceiro, você busca também. Ou seja, estive no mesmo pique no crime, só me afundei. Vi a morte de perto no disparo de uma pistola. Eu vi uma luz chamada Jesus e minha mãe me chamando de volta. Eu tinha dinheiro, não tinha riqueza, eu tinha prazer, não tinha amor. Eu tinha carrão, não tinha beleza, eu tinha droga, não tinha dor. Eu tinha amante, não tinha família, eu tinha risada, não tinha alegria. Eu tive entrada, não tive saída, o ego cheio e a alma vazia. Eu tinha colega, não tinha amigos. Eu tinha soldado, não tinha guerreiro, na hora da cobrança do inimigo. Recebi, não tinha parceiro. Eu tinha churrasco no fim de semana e um monte de interesseiro. Eu tinha lancha pra curtir no lago e um monte de dona querendo herdeiro. Eu tinha os lances que elas queriam, whisky, as vodka. Eu tinha tudo que o mundo me dava, papo reto e a vida torta. Eu não queria pros meus filhos o que eu tava vivendo, mas como não vou seguir se o pai é o exemplo? Por fora um leão com coração gelado, por dentro destruído, me sentindo fracassado. Mais uma dose de veneno pra esquecer dos problemas. Era assim que eu resolvia e deixava a vida amena, até chamarem meu portão e eu escutar os disparos. Vendo minha mulher cair com a minha filha nos braços, corri pra me armar, mas já era tarde. Tomei 6 de pistola, isso no crime faz parte. No corre dos blim blim dourado, das meninas e dos motor, buscando o que tem preço, esquece do que tem valor. E a vida vale mais do que um iate, um uísque caro. No corre dos plaquê, vi vários cair de embale. A cena não é ficção, realidade assistida, porque o crime não dá pano e quem deve pagar com a vida? Só Deus pra te salvar, então enxergue a solução, porque o final é sempre trágico, é cadeia ou caixão. Então invista em Jesus, porque o dinheiro sempre acaba, e consequentemente quem tá próximo se afasta. O diabo joga sujo, te dá pra tirar em dobro, e a cobrança vem com juros, tiros na cena do louco. O mundo tá submerso, o homem se afunda em maldade, mas pra buscar a Cristo sempre há tempo e nunca é tarde. E Deus que me abençoe nessa nova caminhada. A oração foi atendida, mãe e filho voltou pra casa. Vida sem glória, sonhos perdidos. Peça a Deus pra que não tenha o mesmo destino. Ainda há tempo de mudar a sua história. Enquanto o coração bater, cantar o hino da vitória. Vida sem glória, sonhos perdidos. Peça a Deus pra que não tenha o mesmo destino. Ainda há tempo de mudar a sua história. Enquanto o coração bater, cantar o hino da vitória. Peço licença pra ti, pois também vou falar. Quero esplaquecer seu ar de 100 pra poder viajar. Vou desfrutar o mundão, seja lá onde for. A minha mente abalou, sistema é bruto, morou. A minha mãe me dizia, ha, filho vigia, não caia na cilada da serpente maldita. O temor do Senhor é o princípio da vida, mas os loucos desprezam a sabedoria divina. É nos bolinhos formados que o diabo impera, nas carreiras de pó e nas doses de ideia. Não tem perdão, piedade no sistema da terra. É paz contra a guerra, rambecus e vielas. A miséria do meu povo assolado na quebra. É os muros de pedra, Babilônia caiu. O estopim foi aceso e a bomba explodiu. Aceitei a Jesus Cristo no meu pranto de dor. Desculpa pai, desculpa mãe, esse pecador. Obrigado Senhor por me acolher. Me cubra com seu manto antes de eu morrer. Vida sem glória, sonhos perdidos. Peça a Deus pra que não tenha o mesmo destino. Ainda há tempo de mudar a sua história. Enquanto o coração bater, cantar o hino da vitória. Vida sem glória, sonhos perdidos. Peça a Deus pra que não tenha o mesmo destino. Ainda há tempo de mudar a sua história. Enquanto o coração bater, cantar o hino da vitória. Vida sem glória, sonhos perdidos. Peça a Deus pra que não tenha o mesmo destino. Ainda há tempo de mudar a sua história. Enquanto o coração bater, cantar o hino da vitória. Vida sem glória, sonhos perdidos. Peça a Deus pra que não tenha o mesmo destino. Ainda há tempo de mudar a sua história. Enquanto o coração bater, cantar o hino da vitória. É, eu me lembro, eu na vida do crime, abastecendo a quebrada, cercado de amigos, aliás, de pessoas, porque eu não posso chamar de amigo quem sempre torceu por minha derrota. Eu tive tudo que mamão pôde me dar. Voava alto, parceiro. E quanto mais alto eu voava, em busca desse sonho de me tornar o bambambam da quebrada, eu não percebia, mas na verdade eu estava indo rumo a um abismo profundo. Contudo, ao perder minha família e ficar por 9 longos meses na UTI, ouvi um sussurro lá no fundo que eu identificava como as orações da minha coroa. E pelo que eu pude perceber, foi a única que se manteve firme ao meu lado. Nesse momento eu pude sentir uma presença irradiante de amor, de afeto, mas não era vindo da minha mãe, e sim de algo divino, santo, majestoso, grandioso, sublime, essencialmente puro, soberanamente perfeito, no qual eu chamava de Cristo. Ao ouvir minha mãe me chamando, eu abri lentamente meus olhos, segurei firme suas mãos e disse que as orações dela tinham me trago de volta. Ela disse que passei por uma nova gestação. Cristo, nesses meses, me preparou para me trazer de volta. Eu conheci Jesus na dor, na minha miséria espiritual e carnal. Eu escolhi meu caminho. Eu escolhi mudar. Eu escolhi a Jesus Cristo.